atrasado e aflito. E paramos no meio, sem saber os desejos, onde é que andar. E aquele projeto ainda está atrasado.